Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória, sempre com João Guedes, à procura das histórias que fizeram Macau. Na última edição, falámos dos refugiados que aqui procuraram porto de abrigo ao longo de várias décadas, num movimento que se tornou notório, João, a partir de um momento histórico que ficou conhecido como a Rebelião dos Boxers. Exatamente, a Rebelião dos Boxers é um dos períodos que mais bibliografia em inglês tem suscitado. Diversíssimos livros, tratados, monografias, etc., sobre os boxers. Em português, infelizmente, não há nada escrito sobre os boxers. E foi um acontecimento determinante para a China. Os boxers nascem de uma seita secreta que existia na província de Shantung, no norte da China. Portanto, era um clube de Kung Fu, como existem os clubes de Kung Fu aqui em Macau. Portanto, era muito semelhante. Eles tinham uma técnica especial de Kung Fu, mas, para além disso, eles julgavam-se, imagine-se, no século XX, invulneráveis às balas. E, portanto, as balas das espingardas ocidentais não tinham efeito sobre eles. Essa ideologia, ou melhor, essa escola de Kung Fu, ultrapassou as fronteiras de Shandong, ou de Tsingtao, de onde é a famosa cerveja de Tsingtao, colónia alemã, na costa. Exatamente, na costa, ali perto da Coreia. E então aquilo foi-se difundido pela China, e esse movimento é um movimento retintamente xenófobo. Portanto, é contra os ocidentais e começa com os ataques aos missionários católicos nas várias missões que existiam, católicos e protestantes, que existiam na China. E de maneira que, inicialmente, eles não têm o apoio do Estado, mas a certa altura a imperatriz Cixi acaba por recorrer a eles como forma possível de poder correr com os estrangeiros da China. Já que eram imunes às balas? Exatamente. Ora bom, foi uma jogada política mal concebida pela imperatriz e que redundou no fracasso e mais determinou eventualmente o fim da dinastia Qin, porque passado 11 anos a República estava instaurada na China. Portanto, os boxers começam inicialmente por assassinar missionários em diversas missões e chegam até aqui ao sul da China, e de maneira que eles revoltam uma série de cidades aqui na província de Fujian e na província de Guangdong, e atacam missionários na missão de Suing, que era uma missão que pertencia a Macau, que tinha lá uma série e portanto assassinam lá alguns sacerdotes, e claro, Macau fica de sobreaviso e é em pé de guerra, e de maneira que é declarado a obrigatoriedade do alistamento de todos os portugueses, portanto chineses com nacionalidade portuguesa e portugueses, de se alistarem no serviço militar. É feito então um corpo de voluntários que chega, salvo erro, aos 300 homens, que estava preparado para complementar as tropas e, portanto, em caso de que houvesse problemas aqui na região. Não chegou a ser necessário. Não chegou a ser necessário porque os boxers conseguem chegar às portas do cerco. No entanto, não é possível dizer com precisão se quem liderava eram, de facto, os boxers ou eram as correntes nacionalistas já ascendentes nessa altura, portanto no princípio do século, e o que é certo é que ameaçam bloquear as portas do cerco. Há uma troca de tiros, mas a coisa não passa disso. Entretanto, as tropas aliadas, que eram as tropas inglesas, francesas e italianas, desembarcam em Tianjin para chegarem a Pequim, onde os boxers tinham cercado as embaixadas ocidentais em Pequim. As embaixadas ocidentais em Pequim estavam onde está hoje a Praça de Tiananmen. E de maneira que os boxers rodearam tudo isso, há tiroteio, eles não conseguem ocupar as embaixadas, porque apesar de ser pouca tropa na segurança das embaixadas, não tinha muitos elementos militares, nem muito armamento, mas mas era suficiente para aguentar os boxers, portanto, que, como disse, estavam muitíssimo mal armados, estavam armados com os paus do Kung Fu, e, portanto, a única coisa que tinham era a invulnerabilidade às balas dos europeus. Entretanto, o general Gordon, que na altura era coronel e que seria o grande herói inglês da luta contra os derviches em Khartoum, no sul do Egito, comanda 300 homens de uma força aliada internacional, ingleses, franceses, italianos, americanos, e chega a Pequim e, com um armamento altamente sofisticado, com o apoio da artilharia, rapidamente liberta os embaixadores e as embaixadas, dizimando completamente os milhares e milhares de boxers que se encontravam a cercar as embaixadas. Nessa altura, portanto, estamos em 1901, e nessa altura, mais uma vez, os aliados impõem uma série de condições humilhantes à China, e em British Xi Xi vê ali que tinha feito uma jogada política mal feita. Exatamente, portanto, ela consegue dizer que não foi ela que fez o cerco das embaixadas, ou seja, não foi uma iniciativa do Estado, foi uma iniciativa dos boxers, mas o resultado foi o mesmo. E 11 anos depois, a dinastia chinesa acabaria por cair. E assim recordamos a rebelião dos boxers, um momento que se tornou decisivo na história da China moderna. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo.